Jesus AM. Esta é a ZYJ 276. 1380 kHz. 4000 watts de potência. Modulação digital. Bom Jesus AM. A rádio que faz parte da sua vida. Siqueira Campos, Paraná.